Informação na Boa Nova. Boa tarde, informação às 18 horas na Rádio Boa Nova. Neste último bloco informativo desta quarta-feira, falamos-lhe da Eptoliva, que trabalha para melhorar o nível de ensino. Clube de leitura em voz alta na Biblioteca Municipal. Campanha solidária com saldo positivo em Tábua e mais 2 mortos por legionela. A Escola Profissional Eptoliva está a assinalar 23 anos de atividade. A ministrar ensino profissional na Escola Sede, em Oliveira do Hospital e no Polo de Tábua, a Eptoliva é hoje uma referência no território da Beira Serra. Com mais alunos e mais oferta de cursos, a Eptoliva acaba de reforçar a sua aposta na formação profissional, perseguindo assim o propósito de se afirmar no Conselho de Oliveira do Hospital e na região. O presidente da Eptoliva, entidade gestora da Eptoliva, Daniel Costa, disse à Rádio Boa Nova que tem sido feito um trabalho de melhorar o nível de ensino na Eptoliva. Daniel Costa congratula-se, sobretudo, por a Eptoliva iniciar o presente ano letivo com cerca de 200 alunos e mais cursos. Nomeado há desde julho, portanto há relativamente pouco tempo. O que eu encontrei foi uma escola bem estruturada, bem organizada, consolidada. Tem sido feito um trabalho que não é, obviamente, desta direção, mas que já vem de direções anteriores, de melhorar o nível de ensino e a qualidade de ensino que é promovido na Eptoliva. Hoje, congratulamos com o facto de, pelo menos no que diz respeito ao ano letivo que se iniciou em setembro, nós conseguimos angariar mais alunos, temos mais ofertas de cursos, a nível de ofertas profissionais de cursos temos mais oferta, quer aqui em Oliveira do Hospital, quer também no Polo de Tábua. E, portanto, a Eptoliva, em termos de região de Beira Serra, é hoje uma escola que é uma referência, que consegue, de alguma forma, abranger uma área que corresponde não só aos municípios de Oliveira do Hospital e Tábua, mas também aos municípios da Beira Serra. E é uma escola que, quanto a mim, tem ainda algum potencial de desenvolvimento e também é nisso que estamos a trabalhar. Prova de que a escola segue no bom caminho é o prémio conquistado por alunos da Eptoliva, do Polo de Tábua, no âmbito do Concurso Regional de Ideias de Negócio 2014 nas Escolas, promovido pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, no âmbito do qual a ideia de negócio Aqui Queijo foi a grande vencedora. Depois dizer-vos também que também nos congratulámos ontem, publicamente, pelo facto de a Eptoliva ter conseguido mais um prémio. Desta vez o prémio mais importante da CCDR Centro, que tem a ver com a ideias de negócios nas escolas, em que a Eptoliva, com o projeto Aqui Queijo, que foi projeto esse que foi realizado no Polo de Tábua da Eptoliva, foi o que venceu o primeiro prémio, representou a CIM de Coimbra e, num conjunto de várias CIMs, foi a Eptoliva que conseguiu o primeiro prémio e assim foi considerada, no fundo, como a escola mais empreendedora da região centro. Isso também é algo que nos congratula. Não são estes prémios, com certeza, que são o objetivo principal da escola, mas estes prémios servem, sobretudo, também para motivar todos aqueles que lá trabalham, quer os alunos, quer os professores, quer os funcionários, para perceberem que realmente com trabalho e empenho é possível. E acho que também, e disse isso ontem também na sessão, quer o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Hospital, o Professor José Carlos Alexandrino, quer o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tábua, o Sr. Mário Oreiro, que também são os principais associados da Eptoliva, estarão com certeza orgulhosos, porque a Eptoliva também representa muito bem os municípios, principalmente no que diz respeito a este caso particular deste concurso. A Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital deu ontem início a um novo projeto de promoção do livro e da leitura. Trata-se do Clube de Leitura em Voz Alta, que juntou apreciadores daquela prática no auditório da biblioteca. No arranque do novo projeto, a Vereadora da Educação e Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital explicou que o clube pretende incentivar o gosto pela leitura em voz alta, um método esquecido na juventude, já que cada vez se lê menos. Este clube pretende um objetivo. objetivo que aquilo que todas as bibliotecas promovem, que é o gosto pela leitura. Desta vez, leitura em voz alta. Portanto, vamos poder ter a oportunidade de todos aqueles que estiverem connosco no agradável serão, possam também ler em voz alta, que é um método que está um bocadinho esquecido até na nossa juventude, e cada vez se lê menos, e então em voz alta ainda menos. E este clube pretende trazer o gosto literário de cada clubista e que leia à vontade, destemidamente, que esteja connosco a partilhar esse gosto pela leitura. E apelo aqui aos jovens que nos estejam a ouvir, que também venham até nós e que tragam o seu gosto literário e que partilhem connosco, ou que estejam só a assistir e que da próxima vez também sejam eles a apresentar um tema literário que temos muito gosto em encaminhá-los. A participar no arranque do novo projeto, Nuno Teixeira, docente no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, destacou a importância da leitura no acesso a um conhecimento mais sólido. E tenho eu, como tantos, tenho a ideia de que o acesso ao conhecimento é muito mais sólido, muito mais apreendido e muito mais forte através da palavra escrita do que o acesso que nós tantas vezes preferimos, através da rádio, através de suportes multimédia, que nos dão suportes esses que nos dão um acesso talvez mais imediato, não é? Mas, eventualmente, e nós vamos percebendo isso, que menos propício uma reflexão mais calma, mais amadurecida, mais sólida sobre muitos assuntos, razão pela qual tantas vezes preferimos ler o jornal calmamente, não é? No dia seguinte, sobre eventos do dia anterior, ainda que no dia anterior tenhamos ouvido em direto na rádio, ou visto na televisão, as notícias sobre qualquer acontecimento, não é? Portanto, a leitura permite-nos uma reflexão de que gosto muito. A próxima sessão do Clube de Leitura em Voz Alta acontece no próximo dia 12 de dezembro na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. Decorreu nos dias 7, 8 e 9 de novembro, nos supermercados Intermarché e Mini Preço, em Tábua, uma campanha de recolha de produtos e bens alimentares para a loja social Espaço Casa e Família, com o objetivo de angariar alimentos e outros produtos para apoiar famílias em situação de grave carência económica. O saldo foi muito positivo, demonstrando uma vez mais a generosidade e solidariedade dos tabuenses e a forma como acarinham este projeto social do município, que é a loja social Espaço Casa e Família. A Câmara Municipal de Tábua agradece às duas superfícies comerciais por terem aderido a esta iniciativa, contribuindo assim para o seu sucesso, bem como a todas as voluntárias que se prontificaram a ajudar nesta campanha solidária. E no que é o país diz respeito, saiba que estão confirmadas mais duas mortes provocadas pela legionela. O Ministério da Saúde já confirmou que o surto de legionela, com origem em Vila Franca de Xira, provocou esta quarta-feira mais duas vítimas mortais. Com estes dois novos casos, sobe então para 7 o número de pessoas que morreram infectadas com a bactéria. Encontram-se infectadas 291 pessoas. Um comunicado da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo refere que nas últimas 24 horas registaram-se 27 novos casos, o que confirma uma diminuição. Dos 7 mortos, 5 estavam internados no Hospital de Vila Franca de Xira e 2 no Centro Hospitalar Lisboa Norte. A Administração de Saúde assegura, tal como fizera na terça-feira, que a rede hospitalar da região de Lisboa e Val do Tejo continua a funcionar em estreita articulação, mantendo a capacidade de resposta face à situação, quer em termos de internamento, quer também em termos de disponibilidade de camas em cuidados intensivos. A legionela, bactéria que provoca pneumonias graves e pode ser mortal, foi detectada na sexta-feira no concelho de Vila Franca de Xira. Todos os casos, de acordo com a Direção-Geral de Saúde, têm ligação epidemiológica ao surto que decorre em Vila Franca de Xira. Saiba também do tempo com que vai contar amanhã, quinta-feira, dia 13 de novembro. Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, períodos de chuva por vezes forte, passando aguaceiros a partir da tarde, que serão fortes e com condições favoráveis também à ocorrência de trovoada. Vento moderado, soprando moderado a forte. Conte também com uma pequena subida da temperatura mínima. Às 18h11, é o final deste bloco informativo aqui na Rádio Boa Nova, o último desta quarta-feira, 12 de novembro. Estas e outras informações podem ser consultadas no site internet em radioboanova.com, também na nossa página do Facebook. As notícias voltam à antena da Rádio Boa Nova amanhã às 12 horas. Da minha parte é tudo. Tenha uma ótima noite de quarta-feira. Informação na Boa Nova.